23 de outubro de 1990. O Nathan foi transferido para o programa Quimera. Bem como eu falei que ia. Eu só fiquei sabendo depois que levaram ele. Mesmo que eu tivesse lá na hora. Não é como se eu pudesse ter feito alguma coisa para ajudar. Eu não durmo desde aquele dia. O arrependimento tá me matando. Então, eu tô passando as noites procurando por evidências. Mas as coisas que eu achei. Minha nossa. O que estão fazendo aqui? Tenho certeza que quando eu morrer e chegar no inferno, o diabo vai mandar escrever cúmplice na minha lápide. Azar. O estrago tá feito. O importante é que aprovaram a minha transferência. E nem a pau que eu vou sair daqui de mãos vazias. E quando eu for, eu vou fazer de tudo para que a Mold apodreça na cadeia e que essa fábrica de processamento de carne seja fechada. Daí talvez eu consiga dormir.